vejo cair as gotas desta chuva tão fria. É tudo sempre igual, mas vai mudar um dia. O sol irá brilhar, quem espera sempre alcança. E eu irei cá estar sem perder a esperança. Porque quando eu te vejo, a voz fica calada. Porque tudo é distante e sem ti não há mais nada. Não existe o feitiço, nem príncipe encantado. Porque tudo é mentira e tu não estás. Carruagem, tu vens me buscar. E eu vou estar aqui, eterna sonhadora, por um final feliz que espera toda a hora. Porque quando eu te vejo,